de domingo em São Paulo. Unichosa, virada cultural, terminou em meio a uma gigantesca confusão. Foi a apresentação do grupo de rap Racionais MCs. Racionais MCs. Foi na Praça da Sé, uma verdadeira praça de guerra. Bombas de efeito moral e balas de borracha. Desesperadas, as pessoas tentavam fugir do confronto. Mil molecotes e shots de bala laica. Corte é o choque, os shots são bala laica. Pra quem Deus torce pinote, a guerra é laica. Pros boto norte, a minha morte estilo laica. 2+2=5, fudeiro com a matemática. Foge ao poste, minto, presos, tipo Ática. Pique nas sonhos sem cela, volte África. Leicas, lights, locks e cops de automática. Plateias mágica, tosse, qual a tática? No chão como epilético, torto, pupila estática. Vermelho, olho, lacrimeja, cena dramática. Tromba, rota no beco, arrepia sem estática. Palmeiras e palmares, a problemática. Peles de reles pretos, lógica pragmática. Fugir pro metrô com medo, população apática. Firmou que nós ganhou desde cedo, sou apátrida. Mas viu que Antártida, Gambé segue a prática. A cena que o hip hop aplaude é sintomática. Fora das quatro linhas, violência democrática. Polícia arrastou mesmo, a noite tava fantástica. Eu, a mina e os cara, do nada o povo dispara. Correr geral em danger, tipo um rolezinho na Zara. Compara, cria uma escara na cultura, não acha? Favela mal pegou no lápis, polícia desce a borracha e não para. Nós no desforre, pique povo, Guajajara. Multidão na escada, corre, quem tentou parar, rodara. Heróis no pau de arara, a imprensa tá tirando. O que chamara de conflito, só tinha um lado atirando. Sem camisa e com pressa, os bico apontando suas peças. Nós andando em caco de vida, é tipo pagador de promessas. O choque veio forte em quem grudou na grade, entre pedra e ferro. O ódio conduziu a eletricidade. Fui pra V4 gênio, ganhei lacrimogênio. Uma quimera que deságua na esfera de tungstênio. Desfere o relato singelo na voz do malaco. Então pergunta pro Barcelos, quem tentou deixar nós em caco? Armar o corredor polaco, cês joga eu rebato. Sou treinado em taco, passo voado, carro eslovaco. De um ponto fraco, naco de força contra os opacos. E a gente só queria liberdade igual o taco. Era o show da minha vida e nem no palco eu tava. Meu grito era como um apelo enquanto eles cantavam. Um dois, o desespero que a bala voava. Foi transformando em pesadelo o dia que eu sonhava. Justo no show do Racionais, ação irracional. Não vi muita estratégia, parecia passional. Ficou claro a vida louca, a Praça da Sé virou Minnesota. E a gente era 30 mil George Floyd em potencial. E eu, com chinelo na mão, corri pra não vir a saudade. Vi quando queimou o busão e quando parou a cidade. Parecia cenário de guerra, na terra da oportunidade. Fizeram de tudo possível pra gente não sair da comunidade. Não teve mais rap no centro, 4 anos sem a gente poder se ouvir. Até que em 2011 retornou com o Projota. E hoje batemos recorde de público. Chorei quando do palco desci. Sem ver de vingança, só ver de vitória. Porra, é o rap, fi, nós é a massa. Se bate, cresce, a gente amassa. Nós é a rua, nós não recua. Não há quem faça, o homem na estrada volta pra casa trazendo a taça. Mas demorou, porque até Jesus chorou naquela praça. Yeah. aí, cuidado com essas almas aí, daqui é ninguém não aí. Então se afasta, se afasta, se afasta.